Controle, Salvador, muito bom dia, boa tarde, 6315. Xenem 315, contato radar, saída da EL. Autorizaria para o DEL? Vai de DEL, está livre. Partiu para o DEL, 6315. Golf Mike Alpha, radial ideal de saída. Radial e saída ideal, senhora, é 288. 288, gente. Mantém ainda a saída Momo, até a posição Momo, restrito nível 030. Golf Mike Alpha, restrito 3000 até Momo. Gol 1097, atingir 4000, mantenha. Tráfego 10 horas, 12 milhas. Um Charlie 310, mantendo 3 mil pés rumo ao noroeste. Estabilizado LS, o 1966. Com 966, Live LS, Chume Torre 118, Cristal 6. 286, bora. Autorizado Léo, nível de voo 240, da cola da 1-0. Curva direita após, compra o perfil da EL, Lê de Léo. Após, conforme a rota. Acena no transpondo de 5036, controle no 208. Autorizado Léo, 240, da cola da 1-0, curva direita, perfil da EL, Lê de Léo, segue Léo, conforme a rota. Controle 08. Correto, sinal pronto. Puxa, acionamento, portão 4. Salvador é o gol 1967. Boa tarde, autorização para o Rio, informação aqui. Certificação 1967. Pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 1-0. Curva direita após a decolagem, com o perfil da EL, Leda após bridge. Em bridge, intercepta peso 1-0 após snap, DCT Lufto, Barbacena após conforme a rota do plano. Acionando o transfundo 5040 e o controle 120.80. Positivo autorizado para o Galeão, nível 360, decolando curva direita da pista 1-0, saída da EL, Leda Bridge, depois peso Ludez, Smap, Lúvito, Barbacena, 5040 no transponder e o controle 1208, gol 1967. Pro 1967, com o atendimento correto, confirma por gentileza esse portão que se encontra? É o 11. Ok, sim, então, 11, chama pronto. Salvador, boa tarde, eu queria que você está pronto. Que horário é o campo? Você confirmar pra gente o nosso pé da Covid? Confirma, é o trip? 5249, vitória da Covid. Ok, Arbo Conquista, a saída. Ok, obrigado. Eu já trago você, já está. Né, 6142, chame Recife, frequência 12545, alterna 13450. Né, 6142, centro 125, decimal 45, alterna 134, decimal 5, bota. Mapa Tangolf, Mike Alpha, livre subida ao 090, em rota da presente. Da presente em rota para o 090, Golf Mike Alpha. Da 3154, após. Itap, desceu para 2 mil pés, ajuste 1013, reporte localizador. Pé 3154, após Itap, desceu para 2 mil pés, ajuste 1013, reporte localizador, pista 10. Sexta 3154, desce para 2 mil pés, do estado 1010 reportará no localizador. Salvador, boa tarde, boa noite, 8431, na autorização Aracaju, 3230. No 84 para Aracaju, muito boa tarde, no segundo Lima, guarda cópias, prepara Bucajamo, direto para Aracaju. Bucajamo, Caju, 84. Salo, Salvador, 9966, ligou na nossa escuta. Boa, 9966, boa tarde, Alfa Juliette, 401. Alfa Juliette 011966. Por gentileza, vocês vão entrar, responda. Cono 097, Lívia Leste, Chame Torre 198, decimal 6. Salvador, 6314, Oxenero, boa. Boa tarde, Oxenero, 6314, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, informação ali, mano. Valdo Moverde, fornecido na Pucajama, após 15 anos, já está ali. A 0044 e o comando 208, o 88. Bom, 284, procedimento correto, já está pronto para o estacionar. Negativo, tem um tráfego agora à direita. 76314. Libera de velocidade? Reduções a critério. 6314. O Xené 6315, o Xime Centro Recife, frequência 125, decimal 1, altera 133, decimal 25. 125, 1-3325, vai chamar 6315. Azul 4462, chegada Mari, desça para o nível 050. 50 Mari, informação deles, obrigado. Se fechando a 63, 15. Centro Recife, copia o Xenia 6315? Aqui ainda está com Salvador. Trip 5241, já puxou o seu plano aqui, pronto, cópia para a vitória da conquista? Golf Mike Alpha, quando o plano se estimar de pouso? Trip 5241, já possui seu plano pronto, cópia? Salvador, muito boa tarde, Azul 4065 com a Lima, Televisão Campinas, nível 340. Azul 4065, muito boa tarde, Formação Lima confere, autorizado Campinas, nível 340, via Upper Zulu 6, até Belo Horizonte, após direto trife, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, após voo, posição bridge para interceptar o via. Aciona 5037 e o controle 120, sinal 8. Prontinho, Campinas autorizado, nível 340, via Upper Zulu 6. Bravo Hotel Zulu, trilha após rota do plano. Decola da 10, curva direita, seda da El, Leda Bridge, controle 208, aciona 5037, Azul 4065. 4065, correto, reporta pronto, puxa seu nome. Pode lá, obrigado. Fala, bom, 9075, posição 4, para a puta, para a bom, 9075, adiando com a equipe de solo, reporta táxi. Fala, Salvador, boa tarde, gol 1097. Bom, no 097, boa tarde, Alfa, Juliette, até através do 07, quando lá, vê se que eu falo, me até o 10. Alfa, Juliette, até através do 7, segue o follow me até o 10, eu vou no 097. Bom, só botar o Eco Gol, eu tenho que dar mais para a cópia. Botar o Eco Golf, Romeu, formação com isso agora é a Mike. Está correta. Autorizado para Montes Claros, uma centena, decolando na pista 10, com primeira curva direita na subida Árvore. Após o direto, vitória da conquista e direto Montes Claros. Aciona 5021 e o controle 120 sinal 8. 3263, contato. A subida Árvore. Sobrevoo de vitória da conquista, transponde 5021. 5021, controle 1208, Golf Romeo. Eco Golf Romeo, correto? É para papel para táxi, 173. Vai reportar para o táxi, Golf Romeo. 510. Oi. Zero da conquista? Aqui é Matheus, aqui ó. 0124 acionado. E quanto pronto foi estimado pouso em vitória da conquista, três pelo Papa Ronaldo Lima. Só um segundo para o estimado, senhor. Gol 1967, vai aguardar o nome da companhia, porque é aluno 0, após correr com a equipe de sol e porta-ataque. Afirmativo. E o colega estacionado, autorizado. Ok. Bom, Salvador, boa tarde, Gonó. 884 para puxa no da base. Gol 1884, número 2 do setor, aguarda para puxa. Tá certo, não tem vazão, 884. Bom, pode acionar, Golf Romeo? É, Golf Romeo, tô feliz de acionamento e faz ataque. Vai botar pro táxi, Golf Romeo. Ok, copiado. Mantendo em condições visuais, direto, vitória da conquista, reporte, limite CTR, 20 milhas afastado de Salvador. Vai chamar 23 horas, o Papá Romeo Lima. Gol 9075, autorizado táxi, cidade principal Índia, no ponto de espera, torre 118, sinal 6, ajuste padrão, 03, bom voo. Ok, 10 no meio, 0013, no gol 9073. Bono 4, Salvador. Serviço radar encerrado, chama Aracaju 1203. É 314 da Oxanã, pode descer para 2000? Oxanã 6314, desça para 2000 pés, hoje o chão 013, reporte localizador. 2000 pés, autorizado, reporte localizador, 314. Azul 4462. Desça para 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador pista 10. Para 2000 pés. Olá, Salvador, boa tarde, eu tenho 524, ninguém dá mais. Quatro, boa tarde, Mike, confere e aguarda a cópia. Estou aguardo, grato. Alto Salvador, tá 3157 de Bruneco. 3154, Alfa Juliette para 05. 3154, Alfa Juliette 05. Coordenação, quando mais próximo, Rádio Conquista, bom voo. Tem uma previsão no ano de Paraná? Aproximadamente Tango Mike Alpha, chame agora o centro Recife, frequência 1260, alterno 28.8. Alfa, chame agora o centro Recife, frequência 125.1, alternam 3325 ou então 260. É 3, como 4 da Ucha, né? ILS, Campo Vista. Xenem 314, livre LS, chame torre 118.6. 86, muito obrigado, uma boa. Salvador, bom, 9075, cruzando 2000, boa tarde. Cruzou, coisa 1, gol, 9075, contato do radar, saída da Elma. Bom, Leco, vou pro meu canal, pronto para o táxi. Tango Eco Golf Romeo, autorizar táxi para a ponte Vera da pista 1-0 via taxi India Alpha. Até a ponte Vera da 1-0, taxi India e Alpha Eco Golf Romeo. O gol 967 para o táxi com 1-80, 3:45, alterna Campinas. Estacionamento, gate 8, azul 4065. Para o táxi 967 com 1-80, 3:45, Campinas. Gol 1967, autorizado táxi até através do portão 6. Táxi até através do 6, 967. Puxa acionamento, gate 8, azul 4065. Aguarde, azul 4065. Salvador, tem autorização para o 3524? Cinco, dois, quatro, um, afirmativo, aguarde para a cópia. Após o gol, a retaguarda, gol 1884, pode entrar a posição, né? 1884, afirmativo, chame para o táxi. Gente, após a companhia, livre posicionamento, aí vai estar. Sou meu, mantenha pátio 3, aguarde ingresso pátio 1. Fono 967, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio Índia. Ajuste no 013 e a torre 118.612. 186, via pátio Índia, gol 967. Segue com Delta, aguarde cópia em Manati. Trip 5241 no cópia. Pronto. Vitória da Conquista autorizado, nível 200 direto, decola pista 10 com curva à direita, árvore, após árvore direto, Vitória da Conquista. Controle 120 decimal 8, aciona 5055. Autorizado 200 para Vitória da Conquista, direto, decola da 10, curva à direita, saída árvore, transponde ao 5055, controle 120 decimal 8. Golf Romeo vai seguir o 737 da Gol, no ponto de espera 18.6 torre, 1013 o ajuste. 4065, informa que é o número 2 no setor para push. O número 1 já iniciou, ok? Aguarde autorização para push. Gente, aguardando azul 4065. Mike, é com Delta, cópia? Manati, mil pés, corredor axé, decola da 17, curva direita. Controle 120 decimal 8, 0125, o transponder. Gente, a torre 1862 para prosseguir táxi acionamento, Mike Eco Delta. Azul 4462, livre até antes da Juliette, aguarda ingresso no pátio. Aguarda antes da Juliette para ingresso, azul 4462. O Xené 6314, mantém antes da Juliette. Fala, 6314, Xené, uma boa. Boa tarde, o Xené 6314, reporte antes da Juliette, aguarda ingresso, pátio 1. Da Juliette, aguarda para ingresso. Gol no 884 para o táxi, 091 a bordo, no autonomia de 2 horas e 3, Hotel Salvador. 351, 33, 35, 0975. Pátio Índia, ponto espera 18612, 1013 o ajuste. 7613, Pátio Índia, com o número 18612. Obrigado, bom trabalho, aí, pode falar. Xanero, 6314, próximo a Chilhante. 6314, portão 8 será liberado ainda, mantenha a posição e aguarde para ingresso. Quem vai entrar em ingresso, né? Vocês não fazem. O azul 4065, após passagem do gol retaguarda, está livre o push. Relativo, após passagem, está livre o pushback, o azul 4065. Dois da próxima. Ciente, o hotel do Quebec. Frequência livre para coordenação, tem um bom voo. Bom. Frequência livre, coordenação, 1, 2, 3, 4, decimal, coisa 1, 2, 3, decimal 4, 5, bom voo. Copiou? Escuta. Salvador, gol 1967, decolou na linha da Del. Gol 967, contato radar, seda Del. Pode voar direto, Leda, ou gol 1967? Brasileira, 967. Brasileira, gol 1967, obrigado. Papá, papá, Mike Zulu, papá, prossiga. Confirmando, efetou o plano de voo? Papa Leste de Serra Brava, Papa Serra, Porto Segura. Ainda não recebemos, confirmou o tipo de equipamento, pessoas a bordo e alternativa e o nível solicitado. Alberto 9 Lima, está na nível solicitado é o 220, está pegando o Serra e o Papa Serra. E as pessoas a bordo? Gente, suba inicialmente para o nível 050, pode voar direto à posição Coral. Mike Zulu Papa, acione o código 0231. Vamos coral, o Mike Zulu Papa, 0231, 5000. Afirmo. Canal 6314, se agilizar, pode prosseguir até o 8. Azul 4065 já finalizando o push. Normal transporte. Chanel. Afirmativo então, tô ingressando o Airbus da Ush. Tá livre o Chanel até o 8, o azul puxando vai liberar a entrada. Muito grato, tá agilizando, né? 314, obrigado, Azul, pela tua abraço. Imagina. Posição do 4462, confira por gentileza. Eco Golf Romeo 3, autorizado na sequência. Obrigado. Paulo, boa tarde, Xanami 3, 2, 1, qual mais? Quanto é o 070? Restrito 070. 070, papapá, mais, zero, papá. Cópia, Brasília. Aguardando. Zulu Papa, pro ideal, da presente para o destino. 310. É na proa 210. Suba até o nível 100. Inicialmente, em caso de falha de comunicações, a 50 milhas afastado, 50 milhas DMR via Salvador, e de ascensão 220. Oxalé 6321, pronto para a cópia? Prossiga. Oxané 6321, autorizado até Brasília. Pela Upper Zulu 17, autorizado nível de voo 320, saída Arbor após Elefa, transponder 5071, frequência do controle 120.8, Cotej. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17, decola da 90, Arbor Elefa 5071, 1208, Ocean 6321, posição 62. Jona 50. Gol 620 na chegada a Mari, desça para o nível 110. 110, Mono 620. Controle Eco Golf Romeo, pode curvar direita para o Diabo. Eco Golf Romeo, está livre, curvar direita para o ideal de saída. Curvar direita para o ideal de saída, Eco Golf Romeo. Gente, e a radial ideal de saída? 4065, táxi autorizado, ponto espero no zero, via Pátio Índia. Torre 186, ajuste 1013, confirma 350, Ribeirão Preto, PAD. 123 a bordo, gente, via Pátio Índia, ponto espera 186, azul 4065, uma boa tarde. E o tráfego chamou para autorização do tráfego? É o Oceané, 6327. 6327, Cheite Deus, aguarde costa. Aguarde, chama de cuidado. Qual é o nível? 220. 220, gente. Negativo, mantenha 100 ao atingir tráfego. 1 hora, 12 milhas, um Boeing 737 da Gol, livrando 130 para o 110. Estimativo restrito ao modo 00 Zulu Papa, vai ficar tentando atrás, Zulu. Contra de Salvador, Batata, Bababá, Mike Delta. Mike Eco Delta, o nome é o Pé, Manati, reporte 20 milhas fora. É contrato de Batata. Eco Golf Romeo, controle? É, 231 é ideal, o Eco Golf Romeo. Pronto. Esquerda, curva esquerda, voa na proa 250. O limite desta proa, 15 milhas afastada de Salvador após em rota. Suba agora para uma centena. Subindo para uma centena, proa 250, limite 15 milhas, Eco Golf Romeo. Boa, no 620, atingindo 110. Gente, mantenha tráfego. 10 horas, 10 milhas, mantendo uma centena, sentido contrário. Sim, 120, mantém, não na zero. Nove 967, chama Recife, frequência 1251, alterna 3325. Recife 1251, 3325, gol 967. Papapá, mas o papá completamente visual com o tráfego está superando no momento. Crescente, suba inicialmente 140 até a autorização do nível 220 junto ao centro. 140, vou até o nível 220 do papá. Gol 620, desça para o nível 050. 050, 620. Trip 5241, livre, puxa sinal, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi 5241. Mike Zulu Papa, aciona o código 5030 e livre subida ao nível 220. 5030, livre 220, Zulu Papa. Eco Golf Romeo, reassuma a navegação em rota da presente, suba o 100. Em rota 100, Eco Golf Romeo. Como se liga o Salvador, boa tarde, 1884, passa 2700. Boa tarde, com 884, contato no radar, sai da PUCA. Sente na PUCA, solicita para onde é na cabeça, se possível. Aguarde. Seja. Com 884 direto para Aracaju. Direto para Aracaju, 884, obrigado. 327, pronto para a cópia? Pronto, o Xanana é 327, autorizado até Ilhéus, via Golf 677, saída da El, após Leda, após direto, após decolagem, curva à direita, transponder 5062, frequência do controle Salvador, 120.8. Nível autorizado, 220. Ok, Oceania 327, Parilhéu, nível 220. É, saída da El, transição Leda, com curva direita após a decolagem, 5062, 120.8, G, Golf 677, Oceania 6327. Desça para 2.000 pés, região 013, reporte localizador, libere 2.093, suporte no localizador, LPLS 62. O Salvador, o 35241, está pronto para o táxi, DOB 34, estamos com 5 horas, alterna Salvador. Azul 4065, contato radar, saída da EL. Vida da EL 4065. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway India Alpha. Autorizado táxi, ponto de espera vai chamar 118.65241. Papapapá, Mike Zulu Papa, chama agora o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 133.25, obrigado, Anthony. Confirmando corredor Axé. Autorizado voo local 1.000 pés, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 120, décima 8 e aciona 01 no meio, Bravo Kilo Whisky. Aqui o Whisky 2 a bordo na PAT 4, 1862. Tio 050, 3217. 3217, vista para 2.000 pés, ajuste 013, reporte no localizador. 2.013, reportará estabilizado 3. 2.7. Controle Gol 620, estabilizado no localizador. Gol 620. Complete ali, assistiu em torre 118, decimal 6. 18, 6, 6, 2, 0. Macaco Delta, frequência livre. Papa Tango, Eco Golf Romeo, quando o plano se estimar de pouso, Monte Claro. Gente, olá. Gol 1884, chame agora centro Recife, frequência 125.45, zero 134.50. Eu confirmo a primária secundária, não copio. 1-2545, alterna 134.50. 251-1345, boa. Controle Salvador, boa tarde, é o TRIP 5241. TRIP 5241, contato radar, sai da árvore. Possível direto Eva, TRIP 5241. Direita agora pro de Arbor 5241, suba ao 200 da presente. Direito Eva, subindo pro 200, TRIP 5241. Oscar, pessoal, Hotel Zulu Quebec, Salvador. Hotel Zulu Quebec, Salvador. Mas pode tirar aí a força. Estabilizou, TAN 3217. TAN 3217, livre LF, chame torre 118, decimal 6. 86. Do Mono 620, livrando a direita. Mono 620, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Repórter da Juliette, Mono 620. Salvador, o gol na 966, ciente da informação, Mike, autorização Campina Grande. Salvador, 0065, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 3315, confirma, senhor. Confirma, bom voo. Muito obrigado, uma boa tarde, parceiro mesmo. Boa noite, 20. Boa noite, 20. Boa noite, 20. Autorizado ingresso. Autorizado ingresso, qual a posição? Vou 1620, portão 9. 9, boa noite, 20. Voo 9966, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 9966. Voo 9966, autorizado até Campina Grande, pela UPSULU 10, saída PUCA, após Zipar, nível autorizado 370, transponder 5105, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 370, autorizado. Campina Grande, Aprezulu 10, decola perfil da PUCA, transição de parte 5105, transponder 208 em controle, o 1966. 1966, curva esquerda, pós-decolagem. Ok, pós-decolagem, curva esquerda, PUCA de parte, segura 1966. Fala Salvador, 3217, livrou. Prosseguindo via Alfa, 317. Portão 4, autorizado ingresso, Juliette. Via Juliette, portão 4, obrigado. Estacionamento no Gate 3, chanel 5621. Solo chanel 6321, puxa para estacionamento noite. Vocês. 6321, livre push, chame taxi. 7, deck acionamento, Ocean Air 6327, bate 3. Ocean Air 6327, autorizado, puxa estacionamento, chama para táxi. Autorizado, puxa estacionamento, chama para táxi, 6327. Salvador, na 966, portão 1, pushback acionamento. 966 já está pronto para o push? De imediato inicia? Mais um minuto, senhor. Ok, aguarde então, o Chanel já está puxando ali no 612, já está quase finalizando o push. Aguarde só um instante para o seu. Aguardando, 966. Tráfego Salvador. Boa tarde, eu tô 3155, pronto para cópia para Guarulhos, tem aqui da Mike na posição 05. VOR de Salvador. 80 beleza, VOR, 3241. Mas é pra cópia, 3155. Já está totalmente pronto. Ok, será autorizado logo após a passagem do tráfego da hoje. Obrigado. Para o táxi 5, com 440 alterna Goiânia. 321 no livre táxi, ponto espera torre 118, 612 e 1013. Táxi de Apache, hein? Salvador, boa tarde. Passarelo 2231, sente da informação Mike, transfere no ideal de descida. Passarelo 2231, acione a identificação, desse mantenha nível 050, autorizado chegar a Mari. 050, identificou na Mari, 2231. Gol 966, aguarde só mais um instante. Puxa, além do tráfego do Chanel que já vai passar a retaguarda, o segundo tráfego está finalizando o pushback no parte 3. Bom, mais. Final do bloco, esquerda, um abraço, até a volta. Dá outro tráfego, gol 966. É, o tráfego já finalizando o push lá no parte 3. Assim que possível, será o trânsito. Tá na escuta. Para o táxi Ocean Air 6327, POB de 9090, alterna Salvador, 3 horas e 30 minutos. 6327, segue companhia, ponto de espera 1813, ajuste. 1013, 1386, seguindo a companhia Ocean Air 6327. Galo, Elta, 3155, totalmente pronto aqui na posição 05. 05, aguarde um instante. Meia, após o segundo, o chanel tá livre, puxa. Ok, após o segundo, o chanel tá livre, 966. Sim. Gente, mantém 510, região da Pituba, Romeu, Oscar Gomes. Correção, Romeu, Oscar Bravo. Puxa, né, passando a retaguarda agora, tem push autorizado no portão 5, aguardando o corte. Afirmativo então, livre pushback e acionamento, aguardando o corte, atendo 3155. Tá bravo, copiou o controle. Delta Golf, aguarde cópia, ponto seguro, confirma o estacionamento. 4-4, sim, tirada da corda 1-7. Sente, só um 7-4. Reassuma a navegação, vendo a proa de conquista. Chame se a precisa em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Controle Codial, boa tarde, 6321. A 321, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível 320, saída arma, transição elétrica. 320, solicita a autorizaria, roda direto elétrico. Negativo, mantém o perfil da Star, o Chanel 6321. Afirmativo, mantém o perfil da saída. Sim, o perfil da saída, Chanel 6321. Perfil da saída, 6321. Papa Romeu, Papa Delta, Golf, autorizado até Porto Seguro, pela Golf 677. Saída da EL, transição, correção após leira, após direto. Autorizado nível de voo 180, após decolagem, curva direita, transponder 5114, frequência do controle Salvador 120, decima 8. Informação Mike, como sim, boa tarde. Azul 4118, aguarde para a cópia. Nesco, é a Dael. Salva o meu Papa Delta Golf, pátio 4, confirme POB. Sente, Papa Delta Golf. Papa Delta Golf para acionamento e táxi chame a torre 118-62.